boca pra fora falar. É quando a gente nem sente, nem é capaz do amor do homo sapiens, homossexuais. Gente que inventa justificar no falso credo preconceito pra anular o meu direito à vida. Quando a criança nasce, os ditos sinais, se ela joga bola ou se dança o rapaz, gente indigesta por ditos normais, processos pedagógicos e educacionais. A gente nota displicência. O nosso corpo, nosso coito é uma afronta à tua normativa. Além de X e Y, nós não somos iguais. Para além do hormônio, além dos genitais, além dessa matéria, somos todos mortais. Para além dos gametas, cromossomiais.